chamada desferida contra Jair Bolsonaro. Uau. Com família não se mexe, minha mexe tanto que fede. Repudia um dread preto, arte gay, trans, black. Moça pobre, camelô, indio, nós é flex. Não gostam de pessoas, só de branco nerd. Vamos pro comício, fala em comércio, orelha, pare com isso. Abra um consórcio, vamos, coma isso. Venha, faça aquilo, o demo é um mito. E eu sou o seu sócio. Oh, tio, cê tá me dando medo. Disseminando ódio, coitado do primo preto. Fake news em zap zap, vicia que nem baque. Cê tá possuído pelo kkkkk. Meus parentes são PT, perda total. Agora tão dançando agarradinho com Satanás. Meus parentes são o quê? Mano, na moral, parem, parem que eu tô passando vergonha demais. Eu vou trocar é de país, tentar ser mais feliz. Militar eu nunca quis. Eu vou trocar é de parente, um que não seja doente, que pense mais na gente. Eu vou explodir viatura, os bancos, a prefeitura. É loucura, mas eu vou. Deus acima de tudo, Deus acima de todos. Deus acima de tudo, Deus acima de todos. Acima de todos mesmo, pisando na cabeça, esmagando, vai, vai. Deus pra mim é Djonga, não me leve a mal. Militar boçal, devia soltar o anel. Vai ser até mais fácil de entrar no céu. Meu precioso, Jesus era anarquista, não era racista, jogado na pista. Bebia vinho e chupava madalena. Respeitava as minas e fudia o sistema. Cê tá enganado, falando de família. Tá parecendo Dória, rodeado de puta. Brocha, doido de pedra. Vou te jogar no mosh pra assistir a sua queda. Essa aqui eu fiz incorporado no ancestral. O índio e o negro, espírito imortal. Suba no seu palanque, carregue seu tanque. Tamo fazendo feitiço pra adiantar seu funeral. Eu vou trocar é de país, tentar ser mais feliz. Militar eu nunca quis. Eu vou trocar é de parente, um que não seja doente, que pense mais na gente. Eu vou explodir viatura, os bancos, a prefeitura. É loucura, mas eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. 2019, original Gé. Hot, orelha, Djonga. Ouça um recado. Só fico pensando, qual que é a graça? Qual que é a graça? Qual? Essa é a história de dois caipira foda. Dois carapaça que te fez vestir a carapuça. Carapuça, no sangue deles hip hop. Cês tão nessa por hip hop, por isso acho engraçado. Bora andar, ei. Nasceram de uma planta hidropônica da floresta amazônica. Índio sem coca, quem planta rima irônica, colhe visão biônica. Índigos merecem seu lugar. Rap game é uma brincadeira, onde só as garotas brincam de Barbie. Talvez por isso não saibam tratar as minas. Não abram porta pra minas, pois talento é só um detalhe. Veja esses caras fazendo há 6 anos atrás o que Playboy aprendeu ontem e fala que é avançado. FBC, 15 anos de hip hop, Clara com 15 rimava. Acho que cê está atrasado. Bora andar, ei. Jesus se manifesta disfarçado. Ignoram verdades e aplaudem mentiras. Imagina o Djonga, Jesus de disfarçado. O tempo tá uma bagunça, por isso só mostro a ira. Só sei que foi assim, uma noite qualquer. Quando todos dormiam, os irmãos roubou comida. Umas galinhas e 4 dentes de alho. Tira de quem tem dente de ouro e dá pra quem precisa. Segue a cena, o povo alimentado saiu da caverna. Enxergou a luz e atacaram os poderosos que já estavam preparados. Porcos nojentos, deixaram geral vivo e mataram os dois de exemplo. Mas morre por tá certo, meu Deus, cadê você? Eu vou ser personagem de história sem fim feliz. O meu maior pecado é me entender qual que é do mundo. Coisas do tipo, porque mulher de short é meretriz. Voz de Deus, meus filhos, paciência. Não ligam mais pra mim, se renderam pra ciência. Quando chegar ao céu, vão me pedir clemência. Senta do meu lado que o trono é só pros real vivência. É, o som era sobre Bolsonaro. Alguns amam, outros detestam, tipo mastigar cebola. Só que não falo de quem da boca sai merda. E que de tanto fala merda, hoje a merda sai pela bolsa.